2229, solo 03, libera direita via eco, chama solo na frequência 121, decimal 1. Direito 21, passarei. Espera 9975, autorizado, chame táxi. Chamará para o táxi, será o lado. Salve Salvador, bom dia, passarei 2229, litro. Passarei 2229, Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette, remoto 12. Charlie, corrigindo, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, mantenha-se visual 510, não aproximando-se do marcador externo quando efetuar o cruzamento do norte para o sul. Azul 2775, solo 06, libere próxima direita, chame solo na frequência 121, decimal 1. Liberar direita, 121, 279, 275. Liga lá, Oscar. Telling de Oscar, 5, 2 milhas do externo, completa aproximação, torre 1 no 8, decimal 95. 295, torre, bora, sai da. Salvador, Charlie de Oscar, bom dia, visual, estabilidade 17, Juliette. Papa, Charlie de Oscar, intenção de pouso 1017. 1017, autorizado com base pela direita. Gente, chama para a mudança de plano, Charlie de Oscar. Afirmativo, vai chamar mais 30 segundos para cancelamento. Charlie de Oscar para o cancelamento. Papa, papa, Charlie de Oscar, pulando instrumento cancelado agora 09. Autorizado, base da 17 pela direita, reporte de base para final, baixado travado. Altímetro no 020. 020 vai chamar de base para final no 7, Charlie de Oscar, pela direita. Qual parte após o pouso, Charlie de Oscar? Parte 4, por gentileza, se possível, coordenação já com o extra-aero, tá? Demora um pouquinho, o passageiro vai estar bem atrasado aqui. Sente, parte 4, né? Ah, afirmativo. Índia Pouso, espera do 01-1895, que negar no 020. Parte 3, principal, Índia 7295 no 020, ótimo, federal 997-77. Por gentileza. O passageiro? É 01, não. 02 total. Passageiro e tripulante. 7. Gente, até o meu voo. Geral 997, autorizado, time TAC. Correção, Houston 995, autorizado, time TAC. Espada leva, autoriza só presente cruzar na vertical de Libra. Pergunta livre, Mike, Led Romeu. Pesando por cima, receptando a paralela, Mike, Led Romeu. Sou em Salvador, bom dia, Sideral 997, pronto, Salvador. Sideral 9975, autorizado. Aliá e decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 1229. Decima 8, transponder 5530. 5530, Zulu 7, esquerda, Puka, Jamo, 120.8, controle, 5530. Última saída? É, Puka, Jamo e Aracazu, né? Última meia, se for correto, já pronto, puxa. Câmara. Papa Charlie de Oscar, solo zona 2, para o Pat 4, autorizado backtrack a ponte de ver na pista, já solicitado o apoio de viatura. estacionar, frequência livre. Dizendo que você pediu sala após a passagem do Bang da Rio, iniciar táxi autorizado, chame táxi. Sim, após a passagem do Rio, Bang Rio, autorizado por hoje. ...975, decolado 214, chame controle de Salvador, frequência 120 desse momento. Era 9975 na escuta da torre. Cruzou Simbra, vai manter a paralela até o Iguatemi, Mike, Leste Romeu. Romeu. Talvez. Rio 5975, prossegue táxi em frente, parte principal, táxi da Índia, ponto de espera da 011-1895, que é negado na 020. Controle, bom dia, Sideral 9975, decolado, cruza 5000 na saída da EL. Bom dia, voa Leda, cobre para 360, está sob vigilância, Federal 9975. Ok, na proa de Leda para o 360, vigilância Sideral. Confirme. Certo, Shell. É, qual o tipo de combustível? Ave, gás, certo, gente. É, pátio 4, né? Tem estruturação. Gente, Romeu Golf. Rio 5975 autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Abandonando em Iguatemi, tem que estar sobrevoo na Calcote. Gente, Romeu, assunto do controle de mantenimento visual. Mantenimento visual 510, mais direto no meu. Controle de Salvador, bom dia, Gol 092, cliente da Foxtrot. 092, bom dia, direto ITAP, DS 050, 1092. Ah, passando com a BOG, vigilante. DS 050, direto ITAP, Gol 092. 5975, decolado 219, chama controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. 208, bom dia. Do ponto vai manter 500 MSL, o Mike Juliette Romeu. Quente, Mike Juliette Romeu. Controle, bom dia, ouviu 5975, decolado. 975, vigilância direto ao Momo, solo para 350. 350, o Momo, autorizaria para onde, para ti? Negativo. Ok. Federal 9975, faça 200, chama centro, Recife, frequência 1251, Federal 9975. Recife 1251, bom dia, o Federal 9975. Que bom voo. Controle, só confirmando para o 5975, é para onde, Momo, não é isso? Positivo, direto Momo, Federal 9, Rio, Rio 5975. Pro de Momo então, obrigado. Para o taxi, o ato 6570, 3 até no Natal. Confirme em autonomia. 4 3 horas e meia. E o UAB 03 também? Firmo. Ato 6570, protesto. Protect taxi 3, parte principal, estação Índia, ponte espera da 101-1895. Que nega 1020. 1020, em frente, parte Índia, ponte espera para 118 km. Controle Salvador, Mike Juliette Romeu, está próximo a Simbra, sem intenção de pouso no aeródromo, bate 5. Mike Juliette Romeu, seguinte, mantenha-se visual, afaste para o litoral e aguarde transferência para a torre. Mike Juliette Romeu. Pro do farol de Itapuã, vai aguardar transferência, Mike Juliette Romeu. Pista cargo 6570, autorizado ali, ainda para lá, pistão no zero, vento no 70 graus, 129. Solo é o Rio 5973 para autorização de tráfego Vicente da Golfe. Solo é a Serra November Vitor, autorizado Vitória da Conquista, nível 280, direto elefa, decola pistão no zero, corrigindo pistão no 7, primeira curva direita, arbora e elefa. Controle Salvador 1208, transponder 5477. Sem tráfego no setor, autorizado direto 45 a ponte curta final, altímetro no 020. Reportando. estará no final, Mike, Jet Romeo. CA 9000 Victor Airborne, transição Elefa, confirme pátio. Está no HDBTA, cotejado será quando eu guardo CT Elefa, só para ir, é a ponta, transição Elefa, após voar direto com 208 e 407. Gente, confirme PAB. Ele já foi para o Gardner. Gente, chame torre 1-8-95, acionamento táxi, CA 9000 Victor. 3295. Rio 5973, protocópio. Afirmativo. Rio 5973, Recife autorizado, nível 330, direto Aracaju. Decola versão 1-0, primeira curva, à esquerda, da Puca, Jamaracaju. Controle Salvador, 1-2-0-8, transponder 5524. Autorizado 330, Aracaju. Cabeceira 10, para decolagem, curva esquerda, Puca, Jamaracaju, 120.8 ao controle, 5524 ao transponder. Rio 5973, cotejamento correto, sempre pronto. Camará. 08. Faça a SAP 5.092. 092 para 2.010. Etape voa Duna, autorizado LS, pista 1-0, reporte estabilizado. 2000, autorizado, chamaremos estabilizado, 092. Controle de bom dia, APC6570, decolou, passa 3000. Passa no solo controlado. Solo controlado, reportará o Mike, ele ativou meu. Volante em radar. Jamo 350, vigilante. Salvador, muito bom dia, azul 4234, dentro da Golf, para autorização, Recife. Azul 2783, na direção para a vitória da conquista. Europa 083, clear for 2000 feet, ultimately setting 10120. Confirmando, azul 2783, o sol? Exatamente, foi o azul 4234 para Recife, dentro da Golf. Azul 4234, correção. Recife autorizado. Nível 350, peso 1-7, decola pista 1-0. Primeira curva esquerda, Puca, Jamaracaju. Controle Salvador, 1-2-0-8, transponder 5550. Atento, helicóptero 500 pés sobre terreno, cruzando o localizador a uma milha do externo no rumo sul. Sete, 092. Olha, o hotel Romeu Golf está próximo da paralela, não vai interferir. Gente, Romeu Golf. Azul 4234, cotejamento correto, chame pronto. Solo, gol no 759, segue acionamento 59. Gol no 759, cotejamento correto, corrigindo, autorizado por Chimtex. Camara táxi, gol no 759. Paulo Salvador, bom dia, passarelo 2223, com a Golf e autorização conquista. Passarelo 2223, vitória da conquista autorizado, 1-8-0, direto Elefa. Decola pista 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle Salvador, 1-2-0-8, transponder 5536. Foi LSP Sono Zero, chama a Torre 1895. 1895, obrigado. Bom dia. Ato 6570, livra 145 na subida e chama Recife 12545, bom dia. Recife 45, valeu. Piro tem livre pouso, gol 092, 10. Diego no 649, tem informação Golf, é portão 612, autorização Porto Seguro. Portão 649, autorização Porto Seguro, 360, perdão 144, decola Estão 0, primeira curva direita, da El Leda direto. Hoje da El Leda Porto Seguro. Sinal de Salvador, 120, decimal 8, transponder 5551. Quando tem uma faixa para ingresso, Papa Romeu, Serra, Novembro Vita. Estou fazendo acionamento de taxa até a faixa, Marabara Ingresso, 08 ao controle, 5551 transponder, 1649. 1649, atendimento correto, chame pronto. Passarelo 2223, pushback e acionamento. Passarelo 2223, remoto 12, aguarde push. Aguarda. Solo Siderol 9970, 340 Teresina. 9970, autorizado 320 para Teresina, preservou 20, decola pistão 90, primeira curva esquerda, Momo, transição Nenim, controle Salvador 120, décima 8, transponder 5534. Decola pista 10, primeira curva esquerda, Momo, Nenim, 320 do lado azul, 120.8, 5534. 9970, confirme nível. Pois. Procedimento correto, chame pronto. Negativo, Suelen? Negativo. Oi. Para o CAC, gol no 759-160 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna com. Confirme AB? 160. Gol no 759, parte principal, taxa Índia, ponto 090, torre 11895, que é legal no 020. Índia, ponto 0895, bom dia, gol no 7. Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, até em marcha, mina curta. Carana curta, hotel Romeu Golf. 1092, solo 33, direita, via Foxtrot, chame solo 121, décima 1. Foxtrot 211, obrigado, bom dia. Passeiro 2023, afirmo, chame tá. Gente, viu? Obrigado. Bom dia, gol 092, livrando Foxtrot na sua disposição. Gol 092, bom dia, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o 5092. Thank you. Salvador, bom dia, voo 1759, ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, autorizado a linhagem decolar, no zero, vento 160 graus, 1-1 norte, ajuste de altímetro no zero, 2-0, 1020. Assim decolar da 1-0, com meu Golfo, tráfego avistado, o vento no aeródromo, 160 graus, 1-2 norte. No setor, na troca informar, reporte solo controlado no hangar da EIMAR. Tô no 60, com ano 2, reportará no solo controlado até o Romeo Golf. Estadio 2223, pronto para o táxi, 42 POB, 6 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador. Estadio 2223, aguarde para o táxi. Aguardo o 2223. Bruno 759, declaro 36. Controle 119, correção, controle 120.8, abordagem. 208, bom dia, bônus 759. Controle Salvador, bom dia, bônus 759, passa 300. Bônus 759, contato radar, setor 360, via saída da EL. 360 da EL, autorizaria por hoje, venda ou ótima. 2000 pés, autorizado mesmo. Pode dar 10 venda, bônus 759, traço. Pátio Índia, ponto de espera 0925, 2223. O Gol no 09 está matando o balizador? Afirmativo. Sim, te coordenar. Pátio 2223, fique atento, mantenha a posição através meia dúzia, fique atento ao tráfego da Gol, marcando no portão 05. Ciente, o 223. Papa, papa, tchada, índia, ósseo, crime nível. Tá aqui com a gente, foto nível. Ah, Romeu Sela, Leme Vito, táxi autorizado à esquerda, via pista, reporte aliado e pronto, cabeceiro 17. Tá livre, pode dar ataque. Gol no 649. Torre Salvador. Bom dia, passageiro 2223, pronto no ponto de espera 90. Rio 5973 para o táxi com dois a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, o Fernando Salvador. Sentido AB. 2. Rio 5973, parte principal da Cainha, ponto de espera 90118, né? 90020. 180 e decolagem piscina 7, vento 60 graus 109. Passaria 2223 alinhar e mandei a pista no zero. Ali mantém 90223. Frequência do controle? Confirme. Confirme a frequência de saída? 120 decimal 8. Obrigado. Passaria 2223, decolagem autorizada, pista 10, vento 160 graus, 129, ajuste altímetro 1020. Livre decolagem 90223. Serra November Vento decolado aos 4-1, chame controle frequência 1-2-0 decimal 8, pode ter. Serra November Vento, bom trabalho, senhor. Solador de Patrick Control, good morning, Papa Romeo, Serra November Vento, passing 1000, via Abo de Patrick. Papa Romeo Sierra November Victor, radar contact, climb through flight level 280 via Arbor Departure. Roger, climb flight level 280 via Arbor Departure, Papa Romeo Sierra November Victor. Bom dia, Rio 5973, a ponto de espera da 10 pronto. Bom dia, Rio 5973, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera. Localizer, Europa 083. Europa 083, contact tower, 118.95. 118.95, Controle Salvador, bom dia, passaredo 2223. Passaredo 2223, contato radar, suba para o 180 via saída, Arbor. 180 via Arbor 2223. Performou Serra November Victor, fly direct, Alpha position. Roger, fly direct to Alpha position, Papa Romeo, Serra November Victor. Neto, portão 1. Pronto, push. Autorizado, chame táxi do 4234. Correndo, aguarde, push. Guardando, 4234. Táxi, seguro 649, 97 a bordo, 3 horas, com fim. No 649, parte principal, Texo Índia, ponto de espera 010185, que nega 1020. 1020, inicia o táxi, 1895, no ponto de espera, no 649 da Gol. Azul 2783, para autorização com a vitória da conquista. Azul 2783, autorização da conquista, nível 200, direto elefa, decola pista 10, primeira curva à direita, saída arbórea, elefa, controle Salvador. 120.8, transponda 5544. Autorizado 200 para conquista, decolando 10 com curva direita, na arbórea elefa, direto elefa. Controle de saída 208, aciona 5544, azul 2783. Azul 2783, cotejamento correto, chame pronto. Câmara. Azul 4234, coordenador, equipe de solo. Assim que o tráfego da Gol, o bang da Gol passar na retaguarda, puxa pega autorizado, chame táxi. Após o bang da Gol, livre, puxa o treinamento, chamará táxi 42, chame táxi. Limpo 06. Confirma a intenção do voo. Decolo de Salvador, prossegue a 210 Montezuma para a Sierra Bravo Romeu 204, área de voo. Se avisa a evolução da área e após a informação do Salvador, outro. Olimpo 06, autorizado uma centena, Serra Brava 1204, decola pistão no 0, primeira curva à direita em, após em rota, controle Salvador 1208, transponda 5555. O único número de vocês foi autorizado uma centena, na Serra Brava 1204, decola a curva à direita em rota, controle 208, e a direita em 4555. Link 06 correto, acionamento de táxi Torre 198 e 195. Confirme que é o B. Confirme a bom. Tomara a torre para a frente. Sim. Bom, bom dia, papá, papá, de lá de lá. Lima, Lima, Fox, prossiga. Para o pushback, essa nome é Azul 2783. Azul 2783. Pátio 3, coordenando aqui o vídeo solo após o táxi sideral a retaguarda, autorizado, chame táxi. Nessa coordenação com a equipe de solo após o sideral, autorizado, chame táxi Azul 2783. Para o táxi sideral, 2 a bordo, 4:40 de autonomia, alterna São Luís. Sideral 9970, confirme só alternativa. São Luís, do Maranhão. Seguinte, Sideral 970, via parte principal, Taxi Índia, ponto de espera da Notero, chame Torre 1-1-8-8-9-5, Kenegal na 020, número 2, seguindo Embraer da Azul. Gente. Bom, Salvador, Mike Yankee Golfo. Prossiga. Autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, no Gate 09. Ground, good morning, this is Europa 083, Bacadian Runway 10. Mike Yankee Golf, aguarde para o reboque. Aguardando. Europa 083, taxi vai Alpha, call me back before Juliet. Alpha, and I understand, call Juliet, Europa 083. Correct. Almoçar no Vetro Vitro, contact Recife Center, 1260. Veja cancelar o decreto, 5973 a 4249, chame controle 120 decimal 8, Bojete. 208, obrigado. Controle Salvador ao Rio 5973, mudança de frequência na sua escuta. 963, contato radar, para o 330 via saída PUCA. Petando a saída da PUCA, Rio 5973. para o táxi, o azul 4234, está com 123 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Fortaleza, pronto para o táxi. Azul 4234, à direita, via Taxa Índia, ponto de espera 01-1895, que legal, 9020. Táxi via Índia, ponto de espera 118-95, azul 4234, bom trabalho. Obrigada, também. A próxima, papá, para ingresso na 7 Lima, com Papa, Papa, Lima, Lima, Fox, táxi autorizado à esquerda, via pista, pode de pronto. Táxi, a pista, é mostrando de pronto. Uno 649, decolado 51, chame o controle 1, 20, 18. 208, Boneiro. Oi, Salvador, Olimpus, 06, Olimpus, 06, táxi autorizado até, táxi aí, hotel. A intenção é sair visual ou o perfil de subida do instrumento? Visual. Visual, sente. 3830, autorizado Recife, nível 330, direto Aracaju. Decola pista 10, primeira curva esquerda, Pucajão, Aracaju. Controle Salvador, 120-8, transponder 5572. Autorizado Recife, nível 330, Aracaju, direto. Pouca Jama na Caju aceita. Controle 120-8, transpondo 5572 na 3830. Confirme nível? Nível 330. Corrigindo, confirme a saída. Pouca Jama na Caju? Pouca Jama na Caju. Correto, já pronto. Para o táxi azul 2783, estamos com 37, 3 horas e 50, Salvador. Azul 2783, parte 3, parte 1, no Índia, ponto de espera da 01118, decimal 95, que é legal no 020. Milelink, parte 3, 1, no Índia, Alfa, ponto de espera, 2895, obrigado, bom trabalho. Obrigado, você também. Mike Índia Golf, eu tô vendo, Mike Yankee Golf, puxa, remoto atualizado, chame no término. Ok, Mike Yankee Golf com remoto atualizado, chamar no término. Mantenha a posição, Lima Lima Fox. Iniciando ao 0426. 160 graus, 12, lá. Ok. Coordenar para o passarelo 2223 para o outro destino. Gente, aguardo. Obrigado. Salvador, bom dia, azul 2783, ponto de espera. 2783, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, azul 2783. Azul 4234, agora 54, controle 120, décima 8. 208, 4234. Azul 2223, autorizado direto com o 2223, direto conquista, obrigado. 9970, decolagem autorizada, pistão 0, 160 graus, 109, ajuste no 020. Lima, Lima, Fox, só instante para decolagem, tráfego aqui, performance maior, mesmo perfil de subida, mais 30 segundos. Azul 273, ali é uma terça, no zero. Ali é uma 10, o Azul 273, no zero. O Romeu, tô de SCA, com a intenção do voo. Obrigado, Sérgio Alexia, Salvador Manati. Meu nome é o Pérez, decola a pista 17, primeira curva direita, corredor Axé. Controle Salvador 120 destino 8, transponder 5542. Controle, Chiderol, bom dia. Estamos no Momo Nenim. Cadastro para o 320 e sai da Momo. Libus 06, cruzamento autorizado. Na taxa Delta, chame o solo novamente em 121 decima 1 para prosseguir com o táxi. Olimpo 06, prossegue táxi, táxi Alfa, Juliette, Índia, pausa de espera, dona Zé, chame Torre, 1895. Olimpo 06, prossegue Alfa, Juliette, tá com o Índia, pausa de espera, tá com o Índia, pausa de espera. Decolado 58, controle 120, décima 8. 1208, tem uma animação. O 350, passa 234. Matheus, 350, sai da PUC. 350, sai da PUC. Salvador de Pátio, good morning, papá, papá, Lima, Lima, Fox. 1400, 220. Papá, papá, Lima, Lima, Fox, radio contact, climb to cruise level 220 via Momo Department. Up to 220 via Momo, Lima, Lima, Fox. Mike Yankee Golf na escuta. Mike Yankee Golf na escuta. Fique atento, aeronave na Taxiway Alpha, dê passagem e eu posso prosseguir até a parte principal. Ok, fique atento, aeronave na Taxiway Alpha. Ah, com certeza ele quer. Ele... Se fosse criança, que aí ele tinha que ter mais tempo pra ele, pra ele... Até... Passaria 2223, chama certo Recife, 126, decimal 0. 260, 2223, obrigado. Declara aos 00, controle, sequência 120, decima 8, boa viagem. 1208, obrigado, bom trabalho. Romeu, até a Juliette Serra, autorizado acionamento, é porte para o táxi. Três, contato radar, sou para o 200, via saída Arbor. 200, via saída Arbor, o azul 2783. Salvador, bom dia. É o 4981 da Azul, informação Golf. Azul 4981, bom dia. Desça para 4000 pés, via chegada Golf, o ajuste no 020. 4000, via chegada Golf, 1020. 4981. Tá, 3230 para push deck acionamento no 10. Mike e Yankee Golf, me escuta? Copy. Mantém a posição, pega 43, Mike e Yankee Golf. Mantém posição, tá, 3230. Tá, 3230, push deck autorizado, sanitário. Autorizado, tá, 3230 agora. E Yankee Golf, confirmando, mantém a posição na saída do pátio 3, já ingressou no pátio principal? Positivo, nós estamos na saída do pátio 3. Sim, mantém a posição na saída do pátio 3. 2 voos 050, chegada bom, vem. 050, 3304 é bom. Índia, Oscar, Iguana 35, sou seu corredor forte. O 5 na frequência no 25, decimal 45. Gente, eu mantenho escuta, um minuto cópia. Geral.